3890, pronto, atenção, ponto esquerda 10. 3890, alinhar e decolar, o vento variável com 3 nós, 3890. Alinha e decola, então 3290. Situação 4047, na sua 123 a bordo, 3 horas de autonomia. Azul direita, ponto de espera de reporte, ponto para decolagem, 4040. Direita do ponto de espera, porta pronta, 4040, azul. Controle 1208, boa viagem. 208, bom dia, tá 3290. Oi, Salvador, tá 3890, Pucacaju. São 3890, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha 330, saída Puca. 330, na saída Puca, tá 3890. Confirme para a torre, o sol, a torre Salvador? Autorizado, 62, onde está no táxi? Paulo Salvador, gol no 607. No 607, bom dia, prossiga. Bom dia, informação, Juliette, aprovação 340, Guarulhos. Copia o 36, já aprovado? Positivo. Salvador, Guarulhos, 360, Pesulu no 6, pista no 0, curva direita da El Leda Bridge, controle 120.8, transponda 5190, 1607. Copiou 360, aprovado Guarulhos. Aperturou 196, decolada 10, curva direita, da El, letra, controle 108, transponda 5190, voo 1607, está no portão 5. Correto, chame pronto, 1607. Paulo Salvador, gol no 804, portão 8, pega a chamada. Sim, a equipe de solo, ok, o senhor vai fazer o pushback, vai ter que fazer o pushback com follow da extra-aero, ok? Já coordenando com o mesmo aí, pra fazer o pushback no 8. nós não compreendemos a sua instrução. Não autorizado para o feedback, coordenação com a equipe follow? Afirmativo, vai ter que seguir o follow da viatura de operações aí. Vai ter que ter uma viatura de operações aí balizando o senhor aí no pushback. Ah, pode ser, agora entendemos. Muito obrigado, autorizado pushback em coordenação com o follow da Infraero. Obrigado, bom 84. Salvador Azul 4040, está pronto com 0 da Lucera. Alinhar e decolar, o vento variável com 3 nós, o 4040. Dado. Autorizado a linha de decolar azul 4040. Solo 420 no puxa acionamento, portão 3. Portão 3 autorizado, o azul chantai. Autorizado chantai, que está bom, azul 20. Solo acionamento, confirmando o valor do vídeo, o Paulo está na. Gol 9642. O 9804 tem alguma viatura de operações? Por aí? Não, negativo, cara. Ok, vou coordenar com a mesma pra que devido ao Notam de 8 até o 10, de 8 até o 11, né? Foi passado que o pushback seria. Viatura de operações da Infraero balizando, ok? Então, a Infraero me passou hoje de manhã, que seria de 8 até o 10. Então, eu vou dar uma coordenada com o fiscal para ele ir até aí e dar ajuda, que é necessário. Ah, ok, estou no seu aguardo aqui. Passou a viatura, mas está indo em direção lá, ó, 6, 5, por aí. Os dois são instantes. O ajuste no 0, no... Juliette, com meio onda, guardão. Azul 4040, decola 28, controle no 208, boa viagem. 208, 4040, bom dia. Ok, o 9804 foi falado com o fiscal, ok? Ele vai providenciar. Controle Salvador, bom dia. Azul 4040, decolado, passou no 1200 na Dael. Azul 4040, bom dia. Contato radar na decolagem, sube e mantém 340, saída da El Leda Bridge. Sobe o 340 na Dael Leda Bridge. Podemos voar direto da El da presente? Após 2000, autorizado Leda. Azul 4040. 2000 pés, Leda 4040. Ataque azul 4201, 124 a bordo, liberar a alternativa 4201. 4201, à sua direita, ponte espera, reporte pronto para decolagem 4201 da azul. Direita, ponte espera, reporte pronto para decolagem. Alterna 125, decimal 45. Centro recife 12085, 12545, centro aí. 890, obrigado. Bom voo. Bom trabalho. Ah, tá ok. Estamos no aguardo para ela. Vamos iniciar esse pushback. Torre 3597, número 2, bom dia, 1011, aguarda cópia, prepare arma. 7-1-5-18-95, prepare a... Da, prepare a Argoa para Brasília. Argoa, 295, obrigado. Muito bom dia, o 9715, é o número 3, só um instante. Alinhar e decolar, o vento variável com 5 nós, o azul 4, 2 a 1. Decola. Estão no zero. 4, 4, 2 a 1. Alô, gol no 804, no 8, com a viatura da Infraero para o pushback. Ok, está autorizado. No 804, chame para o ataque. Chamará para o ataque, não vai entrar. Salvador, o gol no 642? Atual para Costa no 642? Afirmo. Salvador, Recife 390, pelo ISC 58, pista 90, curva à esquerda, por Caracaju é a saída, controle 120.8, transponder 5106 no 642. Certo, já 390, Recife. Motorista 58, decorada 10, Puca, Aracaju, 208, 5106, gol no 642. Portão 10, chame pronto. Camarada. 5514, bom dia, o número 3 agora, prepare a Puca, Aracaju, 1011. Gente, então prepare a Conde em coordenação, 30. Bom dia, Chané 6211.0. Bom dia, 6211, alinhar e manter, 6211. Ô, gol no 642, posição 10, pushback até mandar. Posição 10, o senhor vai aguardar devido a coordenação com a viatura de operações para balizar o senhor no pushback, ok? 7, obrigado, aguardão no 642. 4201 aos 34, controle 1208, boa viagem. Gente, controle agora. 1208. Certo, bom dia. Então, ainda 3597, feedback acionamento, pronto para copa. Autorizado Brasília 360, Pesulu 97, pista 90, curva direita, saída Arbo, transição elétrica, controle 120.8. Transponder 5112, TAM 3597. 360 para Brasília, via Brasil 17, decola 190, primeira curva direita, partida da árvore, transição elétrica 1208, controle 5112, transponder TAM 3597, pushback acionamento no 2. Portão 2, vai aguardar o TAM 3597. alinhado, pronto, 629. 6211, decolagem autorizada, vento variável com 5 nós, 1 milhão. Decolagem, 6219. Bruno 7 no 5, copia. Afirma. Salvador, Brasília, 360, Pesulo 17, pista 10, curva direita, saída Arbó, transição Elefa. Controle 120.8, transponder 5115, voo 7.5. Igualmente, bom voo. Correto, portão 9, chame pronto, 7.5. Amarelo, 7.5. O 3, o trip e aguarda a cópia. Doutor, é o 804 da Gol. Prossiga, Gol. Por favor, eu gostaria que você fizesse um repórter, vou ser bem breve aqui, mas queria que você fizesse um repórter para o Infraero. O rapaz da Infraero veio aqui, duas viaturas da Infraero. Não deram instrução para o mecânico, fizeram um pushback aqui errado. Agora o rapaz vai ter que botar o trator, botar mais para frente o avião. Quer dizer, que instrução é essa? O que que adiantou o cara de Freire vir aqui? Atrasamos 10 minutos do voo, o cara de Freire não falou nada. Agora que a menina posicionou, o mecânico posicionou o avião errado, ele veio aqui e falou, o avião está errado. Pô, aí não dá, né? Mas você tem que reportar isso aí, pô, tá errado esse procedimento. Isso aí, eu vou fazer um reporte isso aí. Isso aí não pode ser assim, cara, tá totalmente errado. Eles não querem dar instrução nenhuma pra mecânica, agora ela vem dizer que o avião tá na posição errada. Ah, agora é pouquinho, tá demais, pronto. Meia 211 aos 37, controle 1208, boa viagem. 08, obrigado. Tá 3597, teria uma previsão para pushback? No portão 2. Tá autorizado. Chama o táxi, o TAN 3597. Agilizando, por gentileza, ok? Ótimo, agilizando, TAN 3597. Sobe para o 360, 631. 62 e no 1. Desculpa, 62 e no 1. É o Leda Brive 360. Trip 5362, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 1. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, repasse estabilizado. Descendo para 2000, ajustado no 0 no 1. Autorizado ILS X-Ray, repassará estabilizado. Trip 5362. Ao meu ver, não precisava do pushback ser feito com as operações de Infraero. Mas como foi passado para mim, está em OTAN, eu vou cumprir ordens, ok? Então, vai ter que aguardar a viatura chegar para iniciar o pushback no 10. Não, sem problema. Só queria saber se a solicitação da viatura seria por vocês ou com a gente. É só isso que eu queria saber, mas já chegou aqui. Obrigado, viu? Estou autorizado no 10, né? Tô autorizado. Obrigado. 04 da Gol é a torre? Precisa. O senhor é o que está no através do portão 612? Afirmo. Só para alinhar a minha coordenação aqui, eu não estou reclamando de nada de procedimento. A única coisa que eu estou dizendo é o seguinte, que a Infraero tem que passar o procedimento para nós, pelo menos para manutenção. Se ele não passa nada para manutenção, a gente fica lá, a manutenção não sabe fazer, botou a posição o avião errado, atrasando cada vez mais. É só isso que eu estou dizendo. Você tem que dizer para a Infraero que eles têm que vir e passar uma orientação correta para a gente. É só isso. Não, eu sei, também não estou falando nada não, comandante, mas eu estou cumprindo ordens, então Ao meu ver, como já foi falado para um amigo aqui do 10, ao meu ver não precisava de viatura de operações para balizar o pushback das aeronaves do 8 até o 11. Dá para fazer tranquilamente com o mecânico, somente com coordenação com o mecânico dá para fazer. Mas como está em OTAN e tem que ser feito com a viatura, eu apenas só solicito a viatura. A coordenação é com a viatura e a companhia. Tá bom, obrigado. Tamo ciente, obrigado. Para o táxi 3154, 34 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 6 horas e 40 minutos. Trip, tá pronto pra cópia? Pronto, cópia. Salvador, Aracaju, no 30, Golfo 677, no 0, decola, curva à esquerda, perfil da Conde, controle 120.8, transponder 5114, 55 no próximo. 30 para Aracaju, Golfo 677, decola 10, perfil da Conde, transponder 5114, 208, pronto para o táxi 54. Táxi autorizado até a saída do pátio 3, o trip. Eu vou no 804, pronto para o táxi, 162 a bordo, 3 horas e 38 minutos de autonomia, alterna tranquila. No 804, segue a aeronave da TAM, ponto de espera, reporte pronto, 1011. 1011, reportará pronto, ponto de espera, gol no 804. Torre TAM 3597, para o táxi, 1410, Ribeirão Preto. 3597, direita, ponto de espera, reporte pronto. Ponto de espera pronto, TAM 3597. Azul 4201, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 35, 1-3325, Azul 4201, pronto, bom dia, bom trabalho. Bom dia, igualmente. Seu gol, triple 14. Vai seguir a nata da Gol. Vai seguir a nata da Gol, 5-4. Tá 3-5-9-7, não pode esperar pronto. Alinhar e decolar, 3-5-9-7, o vento variável com 5-9. É 6211, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 35362, estabilizado, localize da 1-0. Trip 5362, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Bom pouso. No portão 5 está autorizado, chame para o táxi. Camarada, torre Salvador, gol no 804, ponto de espera da 1-0 para 204, ciente, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, gol no 804. 607 é a torre? Gol no 607, torre. Gol 1607, Torre Salvador. Escuta pra chegar. Ok, por gentileza, comandante, mantenha a posição, aguarde para o push. Mantenha. Torre Salvador, bom dia, 35367, passou externo, estabilizado, baixar travado, 1-0. 5362, pouso autorizado, vento 050 graus, 5 nós, 1011. Livre pouso no 0, 355-362. 3597, Alves 45, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Ok, mantém a escuta da torre, o aeronave do reboque da Azul, ok? No 607, no portão 5, já coordene com a equipe de solo, após a aeronave da Gol, a retaguarda está livre no portão 5, chame táxi. No 7 no 5, aguarda no portão 9. Aguarda, 7. Alinhar e manter. Alinhar e manter, boa noite, 04. Salvador 362, tá livrando, vai chamar o salvo. 362 aos 48. Livre à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa e repartir antes da Juliette, 362. Decolagem autorizada, 050 grau, 59. Tudo decolagem, boa noite, 04. Obrigado, bom trabalho. Igualmente. Pode esperar, não, tá pronto, 04. 5514, alinhar e manter. Por gentileza. Boa, torre, gol no 897, gate meia dúzia, pushback, acionamento, aguardando a autorização. Autorizado com fim 360, Pesolu no 6, pista no 0, curva direita da Eoleda Bridge. Controle 120.8, transponda 5121 no 1897. Gente, 360, Pesolu no 6 da Eoleda Bridge. Controle 1208, 5121 no gol 1897. 612, aguarda para o push. Aguardando. Correu no 642 para o táxi, 134 a bordo, 310, Natal. Livre táxi, Índia Alfa, até o ponto espera, 1642. Índia Alfa, ponto espera, 1642. 5362, após a aeronave da Gol, ingressa Juliette agilizando para o pátio 3. Após o gol, ingresso agilizando a parte 3, a 5362 aqui. No 804 aos 50, aos 50, controle 1208, tenha uma boa viagem. 208, boa noite, 04. 9795, estou coordenando com a Infraero para ser balizado o pushback no portão 9. Aqui só um instante. Ok, aguardando. Tem 360, saída da Euleta Bridge. 360, da Euleta Bridge, gol no 804. Sierra November, Zulu Kilo. Zulu Kilo, isso. Eu vou no 897, no 612. No 612 eu estou autorizado, no 897 está. A gente precisa acionar na posição para o posterior pushback. Ok, então está livre o acionamento, ou chama para o push, no 897. Ok, grato, vai chamar para o push, vou no 897. 55 no 4, decolagem autorizada, 050 graus, 59. Decolagem da 1704. Já no 642, 4.0190, pronto. B5362 ingressou no pote 3. Quente. 07, portão 5, chama para o táxi. Cinco é a torre? Ok, tá autorizado o push em coordenação com aí com a viatura de operações aqui? Vamos coordenar com a viatura de operações, chamará para a tarde. No 642 está pronto para ingresso? Afirma, pronto, no 642. Alinhar e manter. Alinhar e manter, 42. Ao 52, controle 1208, tenha uma boa viagem. 108, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, trip 5594. Trip 5594, bom dia, contato radar na decolagem, sub mantenha 130, sai da Conde. 130 na Conde, ciente 5594. O gol no 897 para o pushback no 612. No 612 está autorizado no 897, chama para o táxi. Gente, chamarei um táxi, gol no 897. E o 1795 é a Torre Salvador? Prossiga, cara. Que coordenem com a equipe de a viatura de operações para fazer o pushback no través do portão 7, ok? Eu tenho um gol que vai puxar no 612. Através do 7 em coordenação com a viatura, 1-7, 1-5. 1-7-1, 1-8-9-5, aguarda a cópia. Que favor, para Lima, Lima Fox, é a Torre Salvador. Ok, o pátio que se encontra, a pista que decola, por gentileza. Parte da Aerostar para TA, novembro Zulu Kilo, tá pronto cópia? Salvador, destino, TA, novembro Zulu Kilo, 260 nível, conforme rota, pista 10, pista 97, curva à direita, saída Arbó, após direto destino, controle 120.8, transponda 5124, Lima, Lima Fox. Da Aerostar, chame pronto para acionamento e táxi, o Lima, Lima Fox. No 642 está aguardando devido ao trip que decolou à sua frente, no perfil da Conde, ok? Só um instante, mais alguns minutos para a decolagem. Mulher, obrigado, 42. Salvador, tá 3 anos 53, bom dia novamente. Autorização, Galeão 300. 380, aguarda a cópia, 3153, prepara Dael. Dael, confirmado. confirmando nível 300, por favor. 300, ciente. O 607 para o táxi, 19, por favor, 3 horas e 50 minutos, para o departamento de Mário Daniel. No 607, livre táxi, em frente, pátio Índia Alfa, reporte no ponto de espera pronto. Pátio Índia Alfa no ponto de espera, reportar pronto, 607. Do pátio 3 para que posição no pátio principal? Até a ponte 8. Ok, aguarda para o push. O Alfa Yankee Zulu. Aguarda. No 642, o controle nos solicitou só mais 2 minutos por sua decolagem, senhor. 742, obrigado pelo papo. 2 Salvador, bom no 7 no 5. Bom no 7 no 5, prossiga. O acionamento da aeronave do paciente está no 7, não pode ser a posição do tá? Eu vou checar, só um minuto. Ok, obrigado. Para o táxi, voo 1897, 180 a bordo, 3 horas e 30, alterna Campinas. 180, 3 e 30, Campinas, confirma? Confirmo. Copiado, 1897, táxi aprovado via pátio Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chame quando pronto para a decolagem 1897. Sente, livre via pátio Índia, no ponto de espera, vai chamar para a decolagem, ajuste no 0 no 2, voo 1897. Gol 1715, o acionamento é em coordenação com a equipe de solo da Infraero, senhor. Devido às obras, o autorizado é o pushback da aeronave até o 07 e no travesso 07 é autorizado o acionamento, senhor. Caso seja necessário efetuar alguma coisa em contrário, por gentileza, coordene com o pessoal do solo da Infraero. Afirmativo, obrigado pela informação. 7 ou não tem. Porto 2 autorizado a decolar, pistando 0, vento 020, 0 graus, 029. Número de decolagem na 0, voo 1642. Firme no 607, pronto? Prontíssimo. No 607, após a rolagem do Boeing e companhia, ele mantém pistando 0. É, mantém. Correio, tem 3 anos com vocês, pushback acionamento, no 4. Portão 4, de presente, aguarde o pushback acionamento 3153, só mais um minuto para o seu cópia. Aguardando, para cópia. Salvador, bom dia, total 9895. Total 9895, para Teresina, aguarde cópia. Informação em curso é aquilo, confere. Provável Momo, transição Flock, senhor. Chega, senhor. Poderia iniciar o pushback, porque a gente está com um problema de ar condicionado aqui. Copiado, senhor. Eu tenho uma aeronave, a princípio já tinha autorizado no 9, está sendo puxada agora para através do portão 7. Assim que ela iniciar o táxi e passar a cauda, o senhor vai ser autorizado o pushback 3153. Bruno 642, decolado 00, chama agora o controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. O T3153 está pronto para cópia? Sim. 3153, nível 380, autorizado para o Galeão via Brasilu 10, após conforme a rota. Decola pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, transponder 5131, T3153. 320 para o Galeão, capítulo 10, a cola aberta, curva direita, da Eola e da Pige, 1208, 5131, correto 3153, só mais 10 segundinhos para a reautorização do nível para 300. Acabou de ser autorizado 300 para o senhor, 3153. 300, agora aprovado, para o 607, autorizado decolar, pistão no 0, vento 040 graus, 039. No 897, observe o Boeing da companhia. Após a rolagem do mesmo, ali mantém pista no 0 no 897. Após a rolagem do mesmo, ali mantém pista no 0 no 897. Salvador, bom dia. Absa cargo 6570, está com aquilo na mão. Solicita registro. Livre, senhor. Está livre, eu tenho através 0605 para o acionamento. Salvador, 3153 pode acionar na posição? Firme. O 3153 pode acionar na posição, senhor? Por conta e risco, senhor. Sou eu, abro também a 570. Formação Kilo, copia Recife, nível 350. Copiado, senhor. Pulca Caju é a subida. Seu número 3 para a cópia é 6570. 6570, não escuta. E 07, decolado ao 03, chame agora o controle em 120.8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. 3171 é o solo. Nossa, 1500. Turno 607, contato radar, sobe mantém 360, voo a Leda. Direto Leda, ascensão 360, sem restrições, obrigado. Pistinho 0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Flock. Controle 120.8, aciona 5137, total 9895. Protejamento correto, total 9895. No pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Chamarei. No 897, autorizado a decolar pistão 0, vento 030 graus, 02 nós. Pistão 0, livre de decolagem, voo no 897. Fox, autorizado acionamento, chame táxi. Jumbo 3, ano 3, afirmo, senhor. Após a passagem do Boeing da Gol à cauda, que agora se encontra através do portão 612. Ok, sim, após a passagem Romulo 8900, decolado 05, chame agora o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, uma boa, bom dia. Bom dia. Apsa cargo 6570, Recife 350, aprovado, pronto, cópia. Diga. Apsa cargo 6570, autorizado para Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, via para o Whisky 58, nível de voo 380. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5142, apsa cargo 6570. Apsa 6570, autorizado Recife, via rota do plano, 358, nível 380. Agora pela pista 10, com curva esquerda, Puca Caju é a saída, aciona 5142. Somente confirmando, 380, senhor, a nossa solicitação era o 350. Meu perdão, senhor, o 350 está aprovado para o Whisky 58. 6570, REP chamará para o pushback de acionamento. Obrigado, contagiamento correto, senhor. 7 no 5, já pronto para o TAC? Negativo, senhor. Só agora pedi o resultado do acionamento. A gente teria previsão de quando vai pedir para o TAC, senhor? 2 minutos. 2 minutos, senhor. O TAN 3153 tem condições de coordenar com o pessoal de solo e efetuar o pushback no portão 4, como se faz no portão 5, ingressando no pote 3? Afirmo, vai. Então, o 3153. A gente agiliza o início do pushback, chame pronto para o TAC. No pátio 3, o TAN 3153. Tomara para o pátio 3153. Salvador, total 9895 para o pátio 3, acionamento, pátio 3. O senhor poderia precisar a posição no pátio 3, senhor? Posição 6-12. 6-12, tem livre. Chame táxi, o total 9895. Autorizado o pátio 3, acionamento, chama para o táxi, total 9895. O TAN 3171 na escuta. Sete na torre. É, chamo Centro Recife, 12685, bom voo. 2685, obrigado, bom dia. De táxi, chame frequência 121-9, 1795. Chamará 219, obrigado. Centro 1153, efetuando pushback no portão 4, com a cauda para o pátio 3, para o táxi, chame solo 121-9. Palma 3 de frente. Lima Fox, táxi aprovado, chama a interseção para ingresso. Correção, o total 9895, efetuou no pushback no quarto 3. Para o táxi, chame 121, decimal 9. Para o táxi, solo 121, decimal 9, total 98. Apsa 6570, pushback acionamento no quarto 3, solo 119, senhor. 219, obrigado. Solo 3153 já está acionado. Poderia parar aqui e iniciar o táxi? Afirmativo. Ok, sim, tirado. Lima, Lima Fox. Táxi da 3053 com 158 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Campinas. TAN 3153, o 04 está livre táxi via engine alto no ponte esperador no 0 torre, 1295 QNH 10012, boa viagem. Engine alto, ponte esperador 295012, TAN 3153, manda lá. 7 no 5. Está autorizado para seguir contato, seguindo a aeronave da TAM via Engine Alpha no posto de espera da 10 Torre, 1295, QNH 0102, boa viagem. Autorizado o TAC, vai seguir o Marília, o voo 7-1-5. Salvador, bom dia, ouviu o 5973, informação Juliette, nível 370 para Recife. 5973, Recife, 310, Alvaro Instante Costa. Pode ser 310, tá bom. Solo Salvador, Aça 6570, passe 3, procedendo em treinamento. 6570, aguarde instante para o início do pushback. 6570. Solo Salvador, bom dia, o Arduino, o outro passe 3, para rebote e até a ponta do passe 3. No poste 3, está autorizado só reporte para ingresso no poste principal, azul. Bem, chamará para ingresso no poste principal. 9895, na escuta, total? Sim, ativo. Poderia confirmar o estimado para início do pushback? Iniciar agora. Sente. Então, 3153, pronto para decolagem? Pronto para decolagem, 333. Autorizado linha de decolar pista no 0, TAN 3153, vento 030 graus, 039. Ainda claro, TAN 0, TAN 3153. Recife 310, pronto. A sua escuta aproxima. Recife 310, autorizado, viaduto 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju, controle 1208, acione 5134. Autorizado 310 para Recife, decola da pista 10, curva à esquerda, subida Cuca, transição Caju, para depois vai para o 58. 120.8 controle, 5134, pronto, 5973. 5973, cruzamento correto, reposto para o estacionamento. Reposto para o estacionamento, 5973. O azul no passe 3 para reboque na escuta. Sabe, mantenha 260, sair da árvore. 260 na árvore, Romeu, uma lima, lima fora. Tem um total iniciando o pushback agora, após eu vou iniciar o pushback do Watson, vai ficar atento, o pushback do mesmo, e aguarde instruções para prosseguir com o reporte, ok? O azul, o passe 3. Ok, agora Zona 53, decolado zona 3, chama agora o controle em 120.8, bom voo. 208, boa. 3 zona 53, Nadael, Leda Bridge, pode mandar El, Leda. 3 zona 53, bom dia, contato radar, saber mantenha 300, voa Leda. Final 300, voando Leda, tá? 3 zona 53. Fechando 20 milhas? Deixa eu ver onde está a escola. 5 13, controle 128, bom voo. O nome é Mike, Mike, poderia confirmar seu bate 4? Salvador, Salvador, meu pé, decola da 107, curva à esquerda, corrida forte, afastado 20 milhas. Restrito 1000 pés, 1208, controle, acione 0130, 9 ambiente mais. 0130, Salvador, Salvador, decola da 17, primeira curva restrita, restrito 1000 pés, corredor forte, controle 1208, 1208, 9 ambiente mais. 1 mecânico de descimento correto, confie pessoas a bordo? 02. 02 a bordo, acionamento táxi, torre, 1895, boa viagem, até o regresso. Agora pelo menos vai chegar a conta, seja muito obrigado, até agora. Descendo após a árvore. Qual seria a proa ideal para o destino? 420, proa 273. Certo. E após a árvore seria a proa 274. Posicionamento e táxi November Yankee Mike, chama interseção para ingresso. O 17, 15, decolado às 16. Chama agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, com voo. 08, bom. Ato. Controle Salvador, bom dia, gol 1715. Luno 715, bom dia, contato radar, saída 360. Tem condições de curvar à esquerda na proa de Lefa? A direita, né? O certo é a direita. Tem condições de curvar à esquerda na proa de Lefa, não? Só tenho duas formações aqui, a gente, se possível, mantém a saída à direita. O gol no 715, ciente, então mantém o perfil da saída árvore no seu Lefa. Certo. Solo, se apoderou na vida total, livrar sua retaguarda, está livre para os repostar. Azul no reboque do Pátio 3, na escuta? Azul, ok, na escuta. Pode iniciar o reboque, só atente para as instruções de ingresso no Pátio Principal, ok? Ok, repostar. O Abson, cargo no próximo à entrada do Pátio 3, vai iniciar o pushback. Inicia o reboque e agora você vai prosseguir. Ok, alfa. Salvador 3583, 84, se tiver falar com a fila. 5384, Maceió, 190 autorizado, vírgula 677, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 1208 controle, 5153 o transponder. Era autorizado Maceió, vírgula 677, decola da 10 curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 120 8 para fazer o controle, 5153. Outra quadra, 5384. 5384, protegimento correto, reposto plano para funcionamento.